Por outro lado, o dia 29 de junho, temos uma etapa que termina em Oliveira do Hospital, na Avenida Carlos Campos, e por isso quer dizer que a avenida, não sei se estará acabada, mas já terá o tapete definitivo, estará a volta ao futuro, terminará no dia 29 de junho, na Avenida Carlos Campos, numa etapa que atravessa o Conselho de Só, que atravessa, e vejam como é que está a distribuição, a volta ao futuro atravessa pelo lado norte do Conselho. A volta a Portugal entrará pelo sul, haverá aqui algum equilíbrio e por isso entrará pela ponta atalhada, no Mondego, esta, e por isso são mais, vejo alguns desta negociação e desta relação que tenho com os homens de ciclismo, foi possível trazer...